Participe dos cultos da Assembleia de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, estudo bíblico para todas as idades. Domingo, às 19 horas, culto para a família. Terça-feira, 14 horas, encontros com Deus para mulheres. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino para a família. Quinta-feira, 14 horas, reunião da melhor idade. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, noite da vitória. Sábado, encontros com Deus para jovens. Conheça a Igreja Assembleia de Deus acessando o site www.aderechim.com.br ou ligue 2106-1123 e faça o seu pedido de oração. Se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, e versos 7 e 8. Com esse texto bíblico, mais uma vez chegamos com a mensagem da Palavra de Deus até os vossos receptores, através dessa emissora amiga. Nosso carinho, nosso abraço a toda a família, nosso bom dia especial a todo aquele que está conosco, sintonizado nessa programação. Hoje, nesta programação, eu quero trazer uma reflexão sobre a lei da semeadura. Uma vez, um ancião, já muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo, quando se sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava a sopa na toalha e quando, afinal, acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos dos lábios. O filho e a nora estavam, de certa forma, anojados daquela situação. Finalmente acabaram fazendo o ancião se sentar num canto atrás do fogão. Levavam a comida para ele numa tigela de barro e, o que era pior, nem lhe davam o bastante. O velho ancião olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou aquela tigela de barro cair ao chão e ela se quebrou. A nora, aquela mulher, ralhou com ele, que não disse nada, simplesmente suspirou. Depois, ela comprou uma outra vasilha de madeira e ali ela colocava comida para aquele ancião. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com um pedaço de pau. "O que é que você está fazendo, meu filho?" perguntou o papai. "Estou fazendo um coxo para papai e mamãe poderem comer quando eu crescer." O menino respondeu com aquela simplicidade, exatamente isso para aquele homem. O esposo e a esposa se olharam durante algum tempo e aí caiu a ficha, caíram na realidade e choraram amargamente. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos juntos, e mesmo quando o velho ancião derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. A compaixão, amados, é uma das virtudes do ser humano. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, é verdade que essa história que acabamos de narrar, ela é forte, ela tem, Senhor Deus, um sentido de advertência para as famílias, para os filhos, e que também são como sinais bem sinalizados através do gesto dessa criança, que na sua simplicidade foi usado por ti, Senhor, para trazer de volta a consciência dos pais daquele mal que estavam fazendo. Quem sabe, Senhor, nesta hora muitas pessoas não estão vivendo essa realidade, mas de certa forma vivendo o seu sofrimento, seus dissabores, as suas incompreensões. E eu quero, como crente, como salvo, como alguém que tem o compromisso de orar a ti, pedir, Senhor, derrama o teu amor, tua graça, e que haja harmonia e compreensão dentro do seio das famílias. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e para sempre. Amém e amém. Até a próxima programação. Querendo Deus, na paz de Jesus.